sua festa vai ficar registrada do jeito que você esperou. Os graves batendo forte. Os médios falando mais alto. Os agudos vão gritar. O animal se joga nas marcantes com o especialista do assunto, DJ Joãozinho. Aqui ele toca o que você gosta de ouvir. Sabuga o som, DJ, que a galera gosta de sua vibe. Ah, cê gosta, cê gosta, cê gosta. Antes da gente começar, eu queria que a rapaziada levantasse a mãozinha pro céu aí. Só quem gosta do Bidu, só quem gosta do Joãozinho, só quem é nossos amigos aí, ó. Levanta a mãozinha pro céu. E papai do céu, muito obrigado. Estamos começando, estamos engatinhando, de pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez. Esse é do Jurunas, esse é do Guamá, esse é humilde. Estamos chegando aí, ó. Muito obrigado, meu patrão Sérgio aí, Tigrão, Bidu, meu parceiro, toda a minha produção, valeu mesmo. Rapaziada que veio comemorar meu aniversário, as aparelhagens também aí, ó. Muito obrigado a todo mundo. A gente vai agradecendo de um por um no decorrer da festa. Vamos começar, vamos lá, vamos pra cima. Joga a mão pra cima, a torcida do Papão. E joga a mão pra cima. Cadê a torcida do Paisandu? Tá aí, tá? E a torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima. Assim, assim, assim. É bicolor, é bicolor. Vai! É bicolor, é bicolor. E a torcida do Leão, cadê? Cadê? Cadê? E a torcida do pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Sai, sai da frente. Vai. E a gente chega aí, neném pipirira. Meus caixa baixa fechado. Dali DJ Joãozinho. Amigo Jay Carrasco também lá de Castanhal. Trouxe toda a rapaziada também de lá. Muito obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. Já quase fechado. Aí o Tigrão lá em Castanhal, lá no sítio do João. Deixa comigo, meu irmão. Toma, toma, beijoqueira. Toma, toma, beijoqueira. Renancinho também, nosso divulgador. Toma, tá na área, grande abraço, Renan. Bora, Jorginho. E o cismado tão na área. E o cismado tão na área. Só tá começando a história, diretamente no bairro do Jurunas. Tigrão, Tigrão, Tigrão. This is my heart. escutem aqui, Tigrão, o animal do Juruna. Meu amigo Boneco também, Águida está, nossos amigos na área, Renanzinho! Ele e o Bruno do Açaí, meu amigo Vavá, também tá na área. Thiago, grande abraço pra você aí, Thiagão! Vamos! Meu parceiro Nil Fantasmina também, parceiro Pitoco! Frentista Pitoco! Parceiro Pituca da Puta também registrado por aqui! Um abraço, meu irmão! O que a galera tava pedindo. Vai começar, nenê. Jorginho Marquinho, é do jeitinho. Bem gostoso, bem legal, meu tigrão. Manda ver, Joãozinho. Detona. DJ Joãozinho. Eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Pra gente começar a relembrar velhos tempos de fã-clube, a parceira dos irmãos Coragem também tá por aqui com o Joãozinho e Bidu. Grande abraço, alô Marquinho. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim. Super Tigrão, de volta às suas origens. Prega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Prega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Prega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Vaqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldrim, que apaixona corações. Meu irmão, a pressão do grave é cruel. Vamos levar, bora reduzir mais um pouco. Se for valendo é assim, ó. Bora ver se vai disparar de novo. Vem vaqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Bora no doce, Joãozinho. Pega caldre no estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. É lançamento assim mesmo, né? Depois a gente pega o gerador. É caldre. Prega também é caldre. É caldrim, é caldrim. Você dá um passo aqui, dá mais dois passos pra lá. Gira e roda o corpo dela, passa a mina flutuar. Super Tigrão, de volta às suas origens. Boa detonada, Nenê! Bora, garoto! Bora pra cima! Chama que ela vem, chama, chama, chama, chama que ela vem. Ela lavadeira. Mas povo, né? Eu conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. E a galera vai batido, palácio! Tigrão do Pedaço. Valeu, galera do Palio. Valeu, Porradão. Valeu, Pegadores. Simbora, garoto. Ele é o DJ de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil. DJ Bidu. Vamos nessa de Bidu Amoral. Sá, ele é quem faz as paredes tremecer. Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver. O show do pop som, quem comanda é você. Dinho, Dinho, arrepiadinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Vamos lá, Bidu. Arrepiadinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Joãozinho, Bidu Amoral do Pará. Bora pra lá, seu body doida. One, two, three. Tá valendo tudo. Vai. You turn me inside out. Turn me inside out. Se ataca, neném. Tell me what it's all about. To make the meu parceiro Pituca da Puta. E a primeira dama com a gente. Damas do Depósito, do Celo. Toda a galera curtindo de boa. Pode grande. Cause I can see. You can see. What's really inside of me. What's really inside of me. Bora aí, doida. Bora aí, doida. É marcante na veia. What's really inside. Oh. I'd surely not break you if you were beside me, and my love would take you. I'll keep you in safety forever, protect you. I'll hide. Oi, doida, bagulho, meu irmão. The world you rejected, I'll hide you. Não pode parar, não pode parar. Tigrão, o verdadeiro e único animal dos Jurunais. O animal. E aí, Xerabim, vem! Bola, Jefferson! Bora pra cima, então, Minu! Meu parceiro Robinson no corte da área! Ele é primeiro em cima da dama! Para o parceiro Matheus, o Rex! Meu parceiro Arthur da Nuke Gold tá na área! Aniversário do Biel, ele vem curtindo o Tigrão! Aniversário do Joãozinho! E o palácio tá lotado! E o Tigrão vai detonando! Detonando! Vai detonando! Vai, vai, vai, vai! Vai virando! E doidou tudo! Chegou o super frio, promoção, ele chegou pra ficar. Eu fui melhor dar um recado em castanhal e... Novo Tigrão. Só o nosso som e com a gente anuncia. Novo Tigrão. Nosso som e com a gente anuncia. Chegou o frio elétrico, promoção, ele chegou pra ficar. Olha o pipirinho, o homem do corte aí, meu irmão! E no Pará, sente só o nosso som e com a gente anuncia. Só o nosso som vem com a gente anunciar. Esse trio tem qualidade digital. É um show de se ligar. Onde ele toca faz sucesso. É só ouvir pra comprovar. Sente só o nosso som vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som vem com a gente anunciar. Tigrão. Novo Tigrão. Super Tigrão. Ele chegou pra detonar. Empresário Nil Chocolate. Ó, segui me fantasminha presente aqui com a gente, valeu. Ele chegou pra detonar. Ele chegou, Joãozinho. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele detona, Joãozinho, o cupido vai segurando o batidão, garoto. DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. E agora? Quero te dar pra conhecer e dançar na melhor casa. Grande abraço, meu parceiro Rato Divulgações. Dando apoio no Tigrão, valeu, Rato. Você vai se apaixonar, prepare o seu coração. Vem comigo, vem curtir, vem comigo. Vem dançar no Taboquinha, no Taboquinha. Vem comigo, vem curtir. gente. Vem comigo, vem dançar no Taboquinha. No Taboquinha. Detona Joãozinho, detona Joãozinho, detona Joãozinho. Não pode parar, que a festa tá bonita, tá pai d'água do palácio. 3, 2, 1, agora! Nosso patrão Deus teste em mim, lá do Botequim, tá por aqui curtindo o som do Tigrão, veio passar os panos pra gente fechar todas as segunda-feiras, aí das férias lá no Ilha Bela, tá quase fechado. Deus teste, muito obrigado pela visita, meu irmão, sinta-se em casa, o Tigrão é nosso. Todo final de semana vou sair, ouvir o pop som com o DJ Dinho, vou curtir. Bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora que bora. O Celo GDG tá só de boa. É poli poli no compasso da menina. Vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É poli poli no compasso da menina. Vem a pique, ela te ensina como é pra... Minha amiga Mabel também. Dançando, pega ela rebola, me alucina. E a galera toda... E meu amigo Porter tá na área, minhas meninas. E reboladeira, rebole na ladeira. Rebolando, bora leda. E não pare de rebolar, não. E reboladeira, rebole lá na ladeira. Rebolando, fora a lenda, não pare de rebolar. DJ Júnior, eletrizante também, o Jefferson. A parceira do Robson aqui com o Joãozinho Bidu. Muito obrigado. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. É poli poli no compasso da menina. Meu amigo DJ Aju também aí, me dá a pressão. E a galera do rock tá na área. Segunda-feira, Florentina, Tigrão e Príncipe Retrô. DJ Edilson e Edielson, sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito, Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito, Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e medo para a terra firme, porque eu sou Príncipe Negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá, som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação, ver o Edilson e Edias, meu irmão. Vai girar, vai girar, vai girar, vai, vai, vai. DJ Wesley. Hey DJ! Facebook tá rolando. Vai tocar. Eu e meu tio. É o todo poderoso, é o Rubi. Tirarirarirá, tirarirá. Tirarirarirá, tirarirá. Tirarirarirá, tirarirá. Segunda-feira tem duas grades aí por conta aí. No aquecimento da Florentina. Aí do Termos, no depósito. Duas grades, tamo junto. E Fernando, levar lá. Fernando Rock sem freio, minha amiga Laila também. Muito obrigado, valeu! Gilmar, Gilmar, sempre o primeiro. É o todo poderoso, é o Rubi. Rubi! Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Solta a batida aí, compadre! Vai, Pipirina, vai, vai, Pipirina, vai, vai, vai, vai, vai! Um, dois, três! no Facebook, tá rolando, tá rolando. Já chega de ficar me culpando. Meu amigo Nicolau, Vera Guarda aí da GDR. Grande abraço aí, Nicolau. É. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? Problema é seu, é se apaixonado. Nosso amigo Louro Tenebroso também. DJ Bruninho Digital, Caio Produções, Henrique da Produção, Xará João, o Orelha, Juan Divulgações e o Bazuqueiro Ismael. Um grande abraço. Gente, CD ao vivo. Jair da parte do Bidu. Quando liguei. Já aqui na retaguarda do Tigrão. CD ao vivo de hoje. O meu destempero da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado. Não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Diz aí. O problema é seu, é se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei que eu sou assim, desliga. Nunca amei. Espero que encontre esse alguém que possa te amar. E o problema é seu. Diz aí, pote. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações. Gente, já tem CD ao vivo abaixo do Bidu, tá bom? Só chegar, Júnior Campos. Me aproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Meu amigo Fernando e a Laila, grande abraço. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto. Boneco do rock, fala, boneco! Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor. Aquela viagem, Joãozinho, vai! Quando eu te conheci, segunda-feira da Florentina, babá. Hoje, domingo, no Imperial, com nós somos. Mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Eu não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem. Sem meus beijos eu sofro demais. Bota pra dançar, bota Joãozinho. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Nosso amigo Denison também, lá de Garapé-Miri. Grande abraço aí, Denison. Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar. No papo desse vou Pirilha dançar, tá no ar. Pensando em breve. Fala, bebê. E os caixa baixa. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você. DJ Carrasco de Castanhal, parceiro. Atendimento sempre especial. Papi desse é que eu vou dançar. Papi desse, yeah. Papi desse, yeah. Papi desse, yeah. Papi desse, yeah. Papi desse, yeah. Depois vai rolar a pizza. Papi desse, yeah. Papi desse, yeah. Louca mistura. Bora, meu cismado, bora, meu cismado. Pra cima, vai. Joãozinho, o primeiro e único. Ele é comparado do Guamá. Meteoro, meteoro. Dizem junho vai detonar. Meteoro, meteoro. Amigo Deco também. Comparado. Velha guarda. Grande abraço, Deco. Tamo junto. DJ Joãozinho. Só pros velha guarda relembrar. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. A moçada vai dançar e o portal vai já subir. Quem é o som que contagia? É o Tigrão, que alegria. Quem é o som que bate forte o coração? É o Bi, é o Bi, bate forte com emoção. Não fique parado, venha conhecer o novo Rubi batendo forte em você. Alô, Dani Cabrita, eu vou te dizer, você é a primeira que manda ver. Chegou pra ficar. Na época, na época, na época, na época. Vai! Joãozinho! Manda ver, boneco, assim, ó! Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabam de chegar. Sacudido de montão, agitando a multidão. A casa das sete mulheres é a gente, é construção. É a gente, é a gente, é onde são. Vem pra cá, vem conhecer. Essas mulheres podem crer. São as gatas do penaço pra rapaz enlouquecer. Na casa das sete mulheres você vai querer entrar. Se liga, mano, pro que o bicho vai pegar. Que o bicho vai pegar. Regiane, Pena, Geisa, Camila, Malandrona, Diane, Deisa. Regiane, Pena, Geisa, Camila, Malandrona, Diane, Deisa. Oiê, Fernanda! Manda Maria Eugênia, e aí? Só podia ser esse povinho. Vai! Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabam de chegar. Sacudido de montão, agitando a multidão. A casa das sete mulheres é agita, é confusão. E o Tigão chegou pra fazer a galera velha guarda dançar, Joãozinho. É nesse clima gostoso pra gente relembrar. Bora, meu bichão! E com dançar, é mensar. Oi, com dançar. Foi lá, Junei. E com lame. Oi, com dançar. E já lançar, é me versar. Oi, com dançar. Tous les matins. Après-midi. Oi, vamos dançar. Vamos dançar. Amigo Jorginho também, ele! E companheiro do parceiro Fabrício e a galera também lá da cabanagem, muito obrigado! Receberam o convite do aqui com o Joãozinho, curtindo o Tigrão! Muito obrigado aí, Jorginho! Ricardo! Rogério Veneza também, os garotos do Regi lá da TF. Ele com o Pedro do Porto também. Tá ali, só de boa. Grande abraço, João, pra você. Renanzinho, nosso divulgador também oficial aí do Tigrão, muito obrigado pela amizade, meu irmão. Paulinho 3D do Red. E Celo. Celo GDG. E o Damis. Salsa soca. Chega aí, Bidu! Prepare-se. A partir de agora, sua noite vai ficar inesquecível. Inesquecível, Joãozinho, que agora é aquela sequência pra rapaziada aí do, de 2007, 2008, 2009. Marcante do Joãozinho e Bidu, tem que ser assim, assim, assim, ó! Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock e novo príncipe negro. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Grande parceiro RF Refeições também. Parceiro aí do Yuri, tá aqui com a gente. Um abraço, Joãozinho! Tigrão, o animal. Agora no Pará, aparelhagem tem nome: Novo Tigrão. Puta também, a dona Karine. Grande abraço pra você. Não acabou. Eu sei, foi sem querer. Magoei você. Eterno pelado da tá queimado, é verdade. Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar. Nosso amigo Anderson também, o poeta, a galera do Mortal Kombat. E o Anderson do Efeito também tá com a gente. Um abraçãozinho. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Parceiro Tito também, o Deck, a equipe XP. Muito obrigado. É você, o teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. E aí, meu amigo DJ Pica-Pau, ao lado da primeira dama, grande abraço a vocês, muito obrigado. Estamos começando uma nova história aqui, Tigrão! É! Porque você mexeu com meu coração. Jefferson Júnior eletrizado. Amor, grande abraço, meus DJs. A vida inteira sonhei em ter você pra mim. Meu amor. Por quê? Porque você fez assim. Me enganou, me iludiu. Me fez sofrer. Me magoou. E aí, Maneco? É a Tijuca, Maneco. E quero te reconquistar. Volta pra mim, meu grande amor. Nosso amigo Hilk da Van também tá ali. Tudo batala, tá curtindo aqui o Tigrão. Acho que tu vai pagar todas hoje, não vai? Nem acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. Queria tentar de novo, amor, esquecer o que passou. Mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Foi lindo demais o nosso amor. Mas o quê? Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Nossa amiga Fátima também, beijão Fátima pra você. Está fria a madrugada, fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti, o nosso amor não tem fim. Beijo na boca, com dois segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. Vai. E o ar, e eu respiro, é o cheiro teu. Sonhar, lembro tudo que a gente viveu. Deixa eu abraçar carinhosamente toda a nossa Seca Frizz, bebê. Tá por aqui, grande abraço. Seca Frizz de Guaracíbido. Presta atenção! Pra relembrar, pra relembrar! Cai a madrugada! Cai a madrugada! Estou sozinha. sozinho pensando em você. Foi um Miguelão. Sem teus carinhos não consigo viver. Mas a distância lá no bicho ali no doer. E ser feliz a vida inteira. A gente prometeu, era você e eu em nosso ninho. Agora descosta, Juninho. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Trabalho, telefone, prisioneira e tua vida. E os cismados? Você é meu bem. Pra vir curtir aqui no Tigrão, curtir aquelas marcantes da época, curtir 2007, 8 e 9, curtir um pouquinho de cada, pra gente aí, ó, galera que tava com saudade desse tempo aí, ó, chega junto no Tigrão, que a nova era começou! E ser feliz a vida inteira, a gente prometeu, era você e eu, em nosso ninho de amor. Meu amigo Rodrigo do Riacho Doce também, grande abraço, irmão! Sei dos momentos que rolaram entre nós dois. Trabalho, telefone, prisioneira e tua vida. Joga, joga, joga. Meu amigo Mochila também tá na área. Empresário Chocolate Fantasminha. Grande abraço, Joãozinho, para a Mochila. MP7. Olha a empresária aí. Sim. Você, não pare de dançar. Sinta a pressão no seu coração. É o águia de fogo, super pop. E o azul do rock, mas... Para. Você voa. DJs Ellison e Juninho chegaram pra valer. No comando do águia, fazendo a gente enlouquecer. Você voa. O arrasta fogo, super pop, águia de fogo. Super pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Super pop batalhando, soltando fogo. E a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop, pega de fogo. Super pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Com o voo do águia, a galera agita. E o super pop envolvendo a multidão. Envolvendo, envolve Jefferson! Beleza, Joãozinho? Hoje é seu aniversário aqui no Palácio. E o lançamento do Tigrão. E claro, o Sérgio Hotel. A gente abraça, abraça todo mundo que vem com a gente aqui hoje. Já muito obrigado a todo mundo que veio hoje aqui curtir. Meu parceiro empresário Robinson do Gorte e Valdinei da produção também juntinho com a gente. Meu parceiro Matheus Lume, para tudo do Gigold, meu gerente Rex da Tremidudo. Pra todo mundo, aniversário do Biel, ele vem comemorar no Tigrão. Meu parceiro Luan, bora Jet, bora pra cima que o animal chegou. Aqui o Tigrão. O caqueado, bora! Tô querendo te amar. Foi de um abraço apertado que você me conquistou. E no beijo desenhado que nasceu nosso amor. A paixão não pode ter todo meu coração. Chega aí, Jefferson! Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Eu me calo, sobre ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Hoje eu vou sair, preciso ter DJ Alisson e o DJ Juninho a detonar no novo Super Pop. Segunda-feira, Florentina, Tigrão e o Retrô. E DJ Alisson e Juninho agora, amor. Levanta a mão, bate palma e faz o S. E DJ Alisson e Juninho agora, amor. Vem curtir esse som, arrasa por no Super Pop. Vem curtir esse som, arrasa por no Super Pop. Vem curtir esse som, arrasa por no Super Pop. Banda Revolution, Revolution, a revolução do sucesso. E já confirmado, 8, 9 e 10 de agosto, Tigrão vai invadir Macapá! Baby, vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo, te quero onde for. Égua, Bidu! Essa solidão, essa solidão. Hoje eu vou sair, preciso ver. Registra aí, que dia 9, 10 e 11, Macapá Chaveirinho vai estar levando o Tigrão. Novo Tigrão, te prepara. Mecânico Mesac também tá por aqui. Grande abraço a você, mecânico. Desejar esse Juninho agora, amor. Levanta a mão, bate palma e faz o S. Desejar esse Juninho agora, amor. Vem curtir esse som, arrasta por Super Pop. Arrasta, arrasta, arrasta, arrasta, meu Tigrão. Arrasta, meu Tigrão. Super Tigrão. A primeira aparelhagem do porte médio de volta às suas origens.